cante comigo. Jesus, maravilhoso, justo e santo, tu és. Oh, paz do Senhor Jesus, é um grande prazer estar com todos vocês nesta noite de quarta-feira, hoje dia 5, quarta-feira. Eu me chamo Johnny William, é um grande prazer estar com todos vocês para mais uma noite de programação, programa A Voz da Libertação, que é o órgão informativo das igrejas pentecostal Deus e Amor, que foram fundadas pelo nosso saudoso missionário Davi Miranda. E eu sou seu irmão em Cristo, Johnny William, comigo na mesa de som, nosso irmão Diego Calmon. Nós vamos juntos até as 23 horas com uma programação abençoada, cheia de coisas que com certeza irão agregar muito nas nossas vidas. Vários quadros, informações, louvores e, claro, eu quero que você participe comigo. Então, aquilo que sempre fazemos, já pegue o WhatsApp aí, salve o nosso contato, porque daqui a pouco eu quero que você me diga de onde você nos acompanha. Eu quero que você sugira os seus louvores, para os seus louvores preferidos para nós escutarmos. Então anote o nosso número aí, tá bom? E vá mandando mensagem para nós. Nosso número é 11982923392, certo? 11982923392. É o WhatsApp aqui do estúdio, o programa A Voz da Libertação. A paz do Senhor, amados amados, meus irmãos, minhas irmãs, aqui quem fala é o vosso irmão Daniel, falo de Nazaré Paulista, tenha uma boa noite. Boa noite, meu nome é Dora, eu moro na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Estou passando aqui para desejar uma boa noite a todos os ouvintes dessa emissora. E eu quero declarar que eu sou uma ouvinte e que eu sou muito feliz ouvindo todas essas programações que tem essa rádio, também as pregações, os louvores, e me sinto muito abençoada. E todas as noites eu ouço as orações, e é uma rádio que veio para completar, ela veio para preencher os nossos corações. É muito bom a gente estar em comunhão através dessa emissora. Eu me sinto muito feliz e muito abençoada. Boa noite a todos. São os ouvintes participando conosco. Eu quero a sua participação. Atenção, ouvinte. Vamos lá. Pegue o WhatsApp, mande a sua mensagem. Vamos fazer assim, ó. Seu nome e qual cidade, tá bom? Meu nome é tal, sou de tal cidade. Que aí eu não preciso clicar na sua mensagem. Eu consigo ler vários nomes aqui. Eu quero saber de onde você nos acompanha. Qual cidade, estado ou país, como por exemplo a Ana Cláudia de Jaú, São Paulo. Não sabia que tínhamos uma cidade escrito Jaú. Jaú, para aqueles que não sabem, também é o nome de um peixe. Eu já pesquei esse peixe. Jaú é um peixe de couro muito grande, de água doce. Nós vamos conhecendo aqui muitas cidades que nós nem sequer imaginávamos que existia. Por isso que é importante nós sabermos de onde você nos acompanha, porque assim nós vamos agregando no conhecimento. É muito interessante isso. Cada programação, que quando você ligar o seu rádio, quando você conectar aí através do seu celular para ouvir o programa Voz da Libertação, que você saiba disso, que além de ouvir sobre a nossa igreja, sobre cultos, eventos, tudo isso, você também vai ter o seu conhecimento agregado. Olha que interessante. Ítalo de Arujá. Deus abençoe o irmão Ítalo, que está nos acompanhando. Quem mais? Salve o nosso número aí, porque daqui a pouco nós falaremos. Envie o louvor que você quer ouvir agora e nós reproduziremos. Então, é importante que você tenha o nosso número salvo aí nos seus contatos. E para salvar é fácil. O nosso número é 11982923392, certo? 11982923392. Mande a sua mensagem para nós, já tem mensagem chegando aqui. Deus abençoe a sua vida. Irmão Cícero de Campo Limpo Paulista. Irmão Cícero está na audiência. Quem mais? Mariana, Ricardo, Deus abençoe, são de São José dos Campos. Estão comemorando aí 15 anos de casamento. Que bênção, Deus abençoe a sua vida. 11982923392. Daniela, Suíça. Olha que interessante, várias nações conectadas conosco. Mas, irmão, tem rádio lá? É rádio FM que eles escutam lá, AM? Não, é através do nosso aplicativo, que caso você não tenha, é fácil fazer o download. Você, se tem Android, você vai na Play Store. Se você tem iPhone e iOS, você vai na Apple Store. Escreva Igreja Deus e Amor, faça o download do nosso aplicativo. E aí você precisa estar conectado na internet. É só dar o play e pronto. Você vai acompanhar a nossa programação em som digital 24 horas por dia. Suíça, Deus abençoe. Suíça, temos como pastor o pastor Adão. Um abraço ao pastor Adão, a todos os membros da Suíça. Mauá também está nos acompanhando. É o irmão Daniel. Deus abençoe, irmão Daniel. Daqui a pouco nós vamos falar para vocês, sugerir um louvor para nós ouvirmos. Tudo certo? Temos pessoas de Suzano, irmã Marlene de Suzano. Deus abençoe, irmã Marlene de Suzano. Natalina de Francisco Morato, Deus abençoe, minha irmã. Jessé Silva, Arroio Grande, Rio Grande do Sul, perto do Uruguai, Deus abençoe. Rio Grande do Sul, atenção, daqui a pouco nós falaremos, teremos um grande evento de jovens acontecendo no dia 23, aí em Porto Alegre. Sebastião, são muitas pessoas na audiência desta que é a maior programação, programa A Voz da Libertação. Para todo o mundo, seja bem-vindo à Rádio Deus é Amor, a Voz da Libertação. 20 horas e 14 minutos. Nossa programação é marcada também por depoimentos de transformação de vida. A Bíblia diz o seguinte, que ao conhecermos a verdade nos liberta. E são muitas pessoas que diariamente conhecem a Cristo através da nossa programação, dos cultos que acontecem nas nossas igrejas. Então nós vamos a um depoimento agora. Vamos lá. Uma vida que foi transformada por Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, me chamo Gislene, moro na cidade de Biraci, Minas Gerais. Então, meus irmãos, hoje eu vim contar uma grande vitória que Deus me concedeu sobre o meu casamento, sobre o meu esposo, né? E para mim eu achava que era impossível, mas para Deus nada é impossível, porque Deus, quando tem promessa nas nossas vidas, Ele cumpre. Amém? Então, meus irmãos, há 16 anos que eu e meu esposo estamos juntos. 5 anos aí começou a envolver com droga, só que eu não tava levando muito a sério. E quando eu comecei a levar a sério, que ele estava envolvido mesmo, viciado nas drogas, meus irmãos, eu fui na igreja e pedi para Deus: Senhor, se o Senhor libertar meu marido, Senhor, eu venho e testifico para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Já de um tempo, meus irmãos, com um mês, ela chegou a separar e ficou sozinho, né? Eu fui embora, Deus trabalhou na vida dele ali, aí ele começou a buscar a Deus. Meus irmãos, hoje está uma vitória, está uma bênção de Deus. Hoje eu agradeço a Deus demais. Hoje eu mais agradeço o nome dele do que eu peço, meus irmãos. Lógico que a gente pede, mas eu agradeço mais e peço de menos, meus irmãos, porque a alegria que eu estou sentindo é imensa. Se você tem alguém da sua família que mexe com droga, meus irmãos, e é viciado, que está enfermo, entregue na mão de Deus, meus irmãos, pois Ele cura e Ele liberta. Ele prova quem Ele ama. Se Ele está provando, é porque Ele te ama. Agarre na mão do Senhor Jesus Cristo, que Ele te abençoará. Amém? Então essa é minha grande vitória. Hoje eu estou aqui, meus irmãos, pulando de alegria. E para a honra e glória do teu santo nome, Jesus, eu e meu esposo, nós estamos já preparando para passar nas águas, para batismo. Amém, meus irmãos? Então esse Deus nosso, Ele é verdadeiro. Confie nele e aguarde nele. É no tempo dele, não no nosso tempo. Amém? Agradeço a oportunidade e a paz do Senhor, meus irmãos. Jesus liberta, a transformação acontece. Que testemunho forte, irmãos. Vocês ouviram que de início ela não estava levando muito a sério, porque muitas pessoas pensam desta maneira: drogas é porque está com muito problema, ou qualquer outro tipo de vício, né? Bebida alcoólica, cigarro, não, é que ele está muito nervoso, muito ansioso, ele vai lá. Só que muitas vezes o cigarro, ele se torna uma porta de entrada para drogas mais pesadas, drogas mais viciantes, vamos colocar assim. E aí quando esta irmã foi, então, percebeu que se tratava de algo grave, ela fez uma campanha, foi na igreja buscar a Deus. Muitas vezes as coisas estão ruins na nossa vida, mas nós estamos tranquilos. A gente pensa, não, eu dou um jeito, eu estou no controle dessa situação. E aí, quando piora de vez, nós buscamos a Deus para Deus nos livrar. Drogas é algo terrível. Já estive em alguns países, como por exemplo a Jamaica. Na Jamaica, o uso da droga é liberado, da maconha. Lá eles chamam de marihuana. E nós temos uma quantidade muito grande de pessoas, até mesmo de crianças, que são viciadas. E lá na Jamaica, em Kingston, que é a capital da Jamaica, enquanto você anda nas ruas, você vai ver uma grande quantidade de viciados, de pessoas usando a maconha, né, a marihuana. E infelizmente é uma porta de entrada para muitas drogas, para uma vida terrível. Então, se você nota que na sua família alguém tem uma tendência a isso, alguém tem essa debilidade, essa fraqueza, está querendo ir por esses caminhos, irmão, como uma pessoa começa a usar drogas? Tem muitos que é pela curiosidade, e na grande maioria dos casos é por influência, né? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então tem muita gente que fala, não, eu quero servir a Deus, mas e as pessoas que você anda? O seu ciclo de amizade tem também esse objetivo? Porque se eles não possuem esse objetivo, como diz em espanhol, si ou si, você vai acabar aderindo aos costumes dessa pessoa. Então tenha cuidado com isso, e se tem alguém na sua família que está indo por esse caminho, faça como fez a nossa irmã. Foi na igreja, foi buscar a Deus, e hoje os dois então já estavam se preparando para serem batizados. Ainda que você esteja numa situação difícil, Jesus, ele transforma você. Como ser transformado pelo Espírito Santo? Nós vamos ouvir esse louvor que fala sobre isso. Mover do Espírito, da cantora Débora Miranda. Ele disse, eu gosto muito desse louvor, porque ele diz assim, ó, deixa o Espírito de Deus mudar você. Por que deixa? Nós precisamos abrir o nosso coração. Muitas vezes nós endurecemos o nosso coração, Deus quer fazer mudanças, e nós, não, Deus, não precisa, não entra nessa área da minha vida, não faça isso. Abra o seu coração, rasgue o seu coração diante de Deus em oração, dizendo, Deus, tudo o que o Senhor quiser, muda. Porque às vezes nós temos um problema, mas nós não queremos tratar a raiz do problema. Eu, por exemplo, já teve momentos da minha vida que eu fui viciado em jogos. Tal do Free Fire, fui muito viciado em Free Fire. E aí, o que é que acontece? No casamento, você começa muitas vezes a ficar mais agressivo, tudo isso. Aí não adianta eu orar, Deus, tira essa parte da agressividade da minha vida. Se Deus quer me libertar do jogo, e eu não permito. Então, deixa Deus mudar você. Deixa o Espírito de Deus mudar você. Dessa vida errada já não passa mais com nada, mas existe uma chance pra você mudar. Deixa maiores batalhas da vida não são lutas com metralhadoras nem bombas. Todos estamos dentro de uma guerra espiritual. Essa guerra não pode ser vencida por força humana. Precisamos do poder de Deus. Toda sexta-feira, às 15h, na sede da Igreja Pentecostal Deus é Amor, é dia de vestir a sua armadura espiritual e lutar no culto. Guerra contra o mal. Venha ouvir uma ministração que liberta, orações fortes, um clamor sobrenatural para você vencer o inimigo da sua fé. E dia 7 de julho, às 15h, quem entra nesta batalha é o pastor Jorge Cardoso. Culto Guerra contra o Mal, na sede mundial, Avenida do Estado, 4568, Liberdade, São Paulo. Com transmissão simultânea na rádio Deus é Amor e em nossas redes sociais. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. 1 João 5, 4:5. Igreja Pentecostal, Deus é Amor, a voz da libertação. Deus é amor. 20h26, Igreja Pentecostal, Deus é Amor, várias mensagens chegando dos ouvintes que estão nos acompanhando de vários lugares. Eu vi um irmão aqui que está de férias passeando lá na Nova Zelândia e está nos acompanhando através do aplicativo da Igreja Deus é Amor. Temos também pessoas do Mato Grosso do Sul, irmã Creuza, Deus abençoe a sua vida. Sebastião nos acompanhando, várias pessoas aí na audiência. Daqui a pouco, ó, o irmão falou de Nova Zelândia, pessoas de outros países aí. Já vamos falar sobre missões, tá certo, irmãos? Você conhece a ETDA? Não, vamos ouvir um pouco sobre a ETDA, que é a Escola Teológica da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Queridos ouvintes, recebam a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou sua irmã, Elinete Tomás, coordenadora da Escola Teológica Deus e Amor. Estou aqui com o irmão Lucas Ribeiro, responsável pelo CFO EAD, Ensino à Distância, e também pelos polos do CFO presenciais em todas as nossas igrejas pentecostal Deus é Amor, do Brasil e exterior. Trazemos uma novidade para você para o segundo semestre de 2023. A Escola Teológica Deus e Amor está trazendo de volta os cursos específicos Apologética, Oratória, Missões e Escatologia. E você não pode ficar de fora. Venha fazer a sua inscrição, que estará aberta até o dia 19 de julho. Isso mesmo. Olha, a nossa Igreja Pentecostal Deus e Amor, através da Escola Teológica, está avançando na educação teológica. Isso é um passo muito importante que estamos dando no processo de ensino-aprendizagem de nossos membros e também obreiros. Por isso, se eu fosse você, corria agora mesmo. Não perdia a oportunidade de se matricular em um de nossos cursos, porque aqui na Escola Teológica nós temos uma ampla estrutura, um corpo docente qualificado, pessoas preparados, colaboradores preparados para atender você no que for preciso. Estamos oferecendo os cursos para o início das aulas na semana, quarta-feira, dia 2/8/2023. Temos o curso de formação de obreiros, o curso bíblico Deus e Amor, Apologética, Alfabetização e o INC, Integração de Novos Convertidos, no horário das 19h15 às 21h30. Na quinta-feira, nós teremos o curso bíblico Deus é Amor, o curso de formação de obreiro e escatologia, do horário das 7h15 até as 21h30. no dia 5 de agosto, sábado, pela manhã, no horário das 9h30 às 11h45, teremos os cursos: curso bíblico Deus e Amor, curso de formação de obreiro, integração de novos convertidos e oratória. E temos também no período da tarde, das 14 horas até as 16 horas e 15 minutos, curso de alfabetização, curso bíblico Deus e Amor, curso de formação de obreiros e também o curso de missões. Então, você que quer servir o reino de Deus com qualidade, essa é a hora, o momento é já. Então, garanta sua inscrição. Você pode fazer pelo e-mail cursos@ipda.com.br. E também você pode ir presencial lá das segundas-feiras às sextas-feiras, das 8 às 17h30. Pode também ligar para o número DDD 11 3348 0812 ou 3348 0839. As nossas secretárias estarão lá para atender você e lhe dar informações detalhadas, pormenorizadas, ou seja, informações mais específicas acerca desses cursos. E se de repente você pretende ir presencialmente, a nossa escola ela fica localizada na rua Alexandre Levi, número 50, segundo andar, no Templo 3, no Cambuci. E você pode ir lá e já conhecer a escola e fazer a sua inscrição e ficar conosco. Venha estudar na Escola Teológica Deus e Amor. Nós estamos avançando, estamos crescendo. Nesse semestre nós tivemos uma grande quantidade de alunos ali. Não mais mesmo, de 300. Mãe? Veja que bênção. É, estamos crescendo, estamos avançando. Crescendo. Então venha estudar conosco e crescer em graça e em conhecimento da palavra de Deus. Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz de Jesus. Esse é o ETDA, Escola Teológica da Igreja Deus e Amor. Tive o privilégio de fazer o curso. Foram 6 meses no ano em que eu fiz e realmente nós aprendemos muito. E temos muitos cursos, como você ouviu aí. Ouvimos falar do curso de missões que acontece aos sábados. Muitas pessoas, quando ouvem falar de missões, o coração chega a bater, como diz aquele meme, né? O coração bate, claro. Mas você que quer saber sobre missões, você sabe que nós temos um projeto na Igreja Deus e Amor sobre missões? E eu gostaria que você desse uma olhada, tá bom? Vamos lá? Sei que temos muitas pessoas acompanhando, então quero que vocês façam passo a passo comigo. Pegue o seu celular aí, deixa eu ver se os ouvintes estão acompanhando mesmo. Pegue o seu telefone aí e entre no YouTube. E aí você escreve Igreja Deus é Amor. Faz isso. Eu te espero. Vamos lá? Abra o YouTube e entre no canal da Igreja Deus é Amor. Igreja Deus é Amor Oficial. É o nome do nosso canal que conta com mais de 354 mil inscritos. E aí você clica no canal. Vai aparecer aí e você clica em vídeos. O segundo vídeo está escrito Projeto Multiplicação Missões e PDA. Eu estou com ele aberto aqui, você vai ver um pouco da obra missionária, você vai conhecer um pouco da nossa igreja lá em Portugal. Temos várias igrejas em Portugal, temos na Espanha, aparece nesse vídeo também, África do Sul e Lesoto. Vamos lá, abra aí no seu celular e escreva nos comentários missões, hashtag missões. Deixa eu ver se o pessoal está acompanhando. Você vai conhecer um pouco das nossas igrejas. Como eu estava lendo agora há pouco, temos um irmão lá na Nova Zelândia, um lugar muito bonito. E nós temos também igrejas na Espanha, que é um país muito bonito. De repente você quer tirar uma férias. Ah, irmão, quero tirar férias. Para onde eu vou? Vá para a Espanha. E aí lá na Espanha você vai tirar suas férias, vai para Valência, por exemplo, que é um país, uma cidade, né, muito linda, uma arquitetura muito linda. Lá nós temos Igreja Deus e Amor e você vai acompanhar nesse vídeo aí. Tá certo? Agora 20 horas e 34 minutos, nós vamos agora ao bloco de notícias, Saúde em Foco, e já voltamos com todos vocês. E chegou o momento de informação aqui na Rádio Deus é Amor. Saúde mental. Diagnóstico de autismo na infância ajuda a viver melhor na fase adulta. Quanto antes o autista souber da sua condição, melhor. Isso é o que acaba de revelar um estudo inédito que investigou o impacto do momento em que a pessoa recebe o diagnóstico no bem-estar futuro. A análise mostrou que conhecer a própria situação em uma idade mais jovem leva a mais qualidade de vida na fase adulta. No caso das crianças, conversar cedo sobre o assunto pode ajudá-las a se entender melhor e a encontrar mais apoio. A pesquisa publicada avaliou 78 estudantes universitários portadores do transtorno, que falaram sobre como souberam do diagnóstico, como lidaram com isso e como se sentiam sobre suas vidas atualmente. Após ouvir o depoimento dos voluntários, os autores sugerem que os pais não esperem os filhos se tornarem adultos para tratar do tema. Uma forma de saber o momento é quando a criança traz questionamentos sobre sua forma de ser ou sobre as dificuldades de interações com os colegas de sala. No entanto, isso deve ser feito levando em conta o nível de entendimento dela. Por outro lado, o diagnóstico tardio, às vezes na idade adulta, costuma ser recebido como um alívio. Conhecer a condição traz conforto e diminui a ansiedade. Segundo pesquisadores, ainda que sejam emoções difíceis de lidar, nunca é tarde demais para que o portador de autismo se entenda melhor. Saúde da mulher. Falta de vitamina D na gestação pode afetar desenvolvimento muscular dos descendentes. A falta de vitamina D durante a gravidez está ligada ao desenvolvimento de uma série de doenças na fase adulta, desde problemas de crescimento até diabetes, obesidade e esclerose múltipla. Agora, uma pesquisa realizada na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, mostrou que esse nutriente também é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento dos músculos ao longo da vida. Por meio de experimentos, o grupo de cientistas concluiu que a deficiência de vitamina D materna afeta seletivamente o desenvolvimento de fibras musculares do tipo 2. Essas fibras atrofiaram mais durante o período juvenil. Ao longo da vida, porém, elas conseguem se recuperar. Isso porque o próprio músculo é capaz de produzir a vitamina D na vida adulta. Segundo Luiz Carlos Navegantes, professor do Departamento de Fisiologia da USP e autor correspondente do artigo, os resultados obtidos trazem mensagens relevantes que reforçam a importância da vitamina D durante a gestação e a lactação. Aqui já se cumpriu. Sei que Jesus está comigo. Sinto bem pertinho de mim. Louvores inspirados por Deus que marcaram época. Ouça agora na Rádio Deus é Amor, baú da MC Music. Sentimento desta dor, clamo ao Senhor. Ó Pai, escuta minha voz, por teu amor. Se olhares que sou fraco, perecerei. Em tua graça eu espero, Senhor meu rei. Mas contigo está o perdão, Senhor querido, para que teu santo nome seja temido. Em ti, meu Deus, a grande redenção, e pela tua bondade tenho salvação. Agora eu te peço, por favor, derrama sobre mim o teu precioso amor. No teu caminho guia os passos meus, me usa em tuas mãos, meu Deus. Em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, me deste tanto. Meu Deus, eu te agradeço. Meu Deus, me deste a vida. O meu presente e o meu futuro entrego a ti. Meu Deus, me deste tanto. Meu Deus, eu te agradeço. Meu Deus, me deste a vida. O meu presente e o meu futuro entrego a ti. O meu presente e o meu futuro entrego a ti. Vinte horas e 42 minutos é o programa Voz da Libertação, algo informativo das igrejas pentecostal. Deus é amor, uma igreja que é conhecida pelos milagres que acontecem, de fato, eles acontecem. A Bíblia diz lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aí continua assim, ó. E aqueles que crerem, estes sinais o acompanharão. E aí tem uma lista de milagres, e um deles é: colocarão os enfermos, a mão sobre os enfermos e os curarão. Então vamos ouvir um depoimento de uma pessoa que foi curada aqui na igreja pentecostal Deus e Amor. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Leia e eu falo de São Bernardo do Campo. E hoje eu vim contar uma bênção que Deus fez na minha vida. O meu pai, ele fez uma viagem pro norte, que ele queria muito ver a mãe dele, que já é de idade. E nisso ele já não estava se sentindo muito bem, mas já tinha marcado a viagem e ele foi assim mesmo. E ele não aguentou ficar lá muitos dias e veio embora. Quando ele chegou aqui, em São Bernardo, a gente viu que ele não estava nada bem e a gente foi e levou ele pro hospital. Quando ele chegou no hospital, o médico disse que a situação dele era bem complicada, que ele ia ter que ficar internado e ia fazer vários exames nele. Nesses exames, deu que ele estava com arritmia e estava com uma diabetes muito alta e ele ia ter que ficar internado na UTI. Meu pai passou 5 dias internado na UTI. Os médicos disseram que a situação dele era grave, que ele tinha pegado uma pneumonia e essa pneumonia ela estava comprometendo muito a melhora dele. E eu fiquei muito desesperada, mas eu clamei a Deus e pedi para Deus misericórdia, que se Deus tirasse ele dessa situação, que eu ia contar essa bênção que Deus fez. Ele ficou 5 dias na UTI e foi para outro quarto depois, e ele se recuperou bem. E para honra e glória do Senhor, hoje ele está bem, graças a Deus. Ele se recuperou e hoje eu vim aqui para contar essa grande bênção. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. E eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a todos. Tá vendo como Deus cura? Tá vendo como sinais acontecem na vida daqueles que buscam, e não só na vida daqueles que buscam, mas nos familiares daqueles que buscam a Deus. O pai chegou a ficar internado, mas através do clamor, da confiança em Deus, a cura, o milagre aconteceu. Quantas vezes nós passamos por situações assim? Pessoas da nossa família que estão passando por dificuldades, mas nós clamamos a Deus, e a Bíblia diz que o Senhor ouve a nossa oração. A gente, Tiago, diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então clame a Deus. Eu quero te convidar para os nossos cultos de quinta-feira. Às quintas-feiras, a partir das 15 horas, nós temos o culto beneficente em prol da Fundação Reviver. E talvez você pense, mas eu vou na igreja por qual motivo? Eu estou bem de saúde, já sou cristão, estou aqui participando da ceia, mas e os seus familiares, já estão na presença de Deus? Você sabia que através da sua vida Deus pode abençoá-los, como foi o caso dessa irmã, que através da vida dela, do clamor dela, Deus respondeu e fez um grande milagre na vida do pai, que chegou a ficar internado 5 dias na UTI? Então clame a Deus, venha participar das nossas campanhas. Amanhã, quinta-feira, dia 6, a partir das 15 horas, nós teremos o culto beneficente em prol da Fundação Reviver. E nós convidamos todos os presentes, todos aqui de São Paulo, aqueles que já estão participando dessa campanha, sabem os resultados, como Deus responde, como Deus abençoa o clamor do povo. Então nós convidamos você e a sua família, venham estar presentes conosco amanhã, a partir das 15 horas, Avenida do Estado, 4568, Liberdade, São Paulo. É o culto beneficente em prol da Fundação Reviver. Por que você deve vir amanhã participar do culto? Como falamos, para você clamar a Deus pelos seus familiares, também para você conhecer um pouco do trabalho da Fundação Reviver, que se você não conhece, você pode acompanhar através do site da IPDA, que é ipda.com.br. Temos também as redes sociais, no Instagram você pode escrever Fundação Reviver, e aí você vai acompanhar o trabalho que está sendo realizado. E claro, todas as quintas-feiras, a partir das 11 da manhã, nós temos o boletim informativo da diretoria, lá você acompanha tudo o que está acontecendo. Temos vários projetos em andamento, muitas pessoas sendo beneficiadas através da Fundação Reviver, e você vai ver que toda a sua contribuição está sendo investida, vidas estão sendo alcançadas. Então contribua com esta obra. Temos poços que estão sendo escavados, quantas pessoas que estão tendo acesso à água que antes não tinham, mas através da sua oferta, da sua oração, essas pessoas estão sendo beneficiadas. Então continue orando e continue ajudando esta obra. Anote aí as contas bancárias da Fundação Reviver e faça a sua contribuição. Ajude a Fundação Reviver a levar o amor de Deus a todas as nações. Oferte em uma de nossas contas. Banco Bradesco, agência 3392, dígito 8. 3392, dígito 8. Conta corrente 04-90-08, dígito 3. Conta corrente 04-90-08, dígito 3. Caixa Econômica Federal, agência 3103, operação 003. Conta corrente 90 01 48-7. Agência 3103. Operação 003. Conta corrente 90 01 48-7. Semeie nessa obra e seja abençoado. Ajude a Fundação Reviver a levar o amor de Deus a todas as nações. Pix da Fundação Reviver. Fundação Reviver, Refúgio Vida Verdadeira. CNPJ 00277-850-00031-31. Repetindo, CNPJ 00277-850-00031-31. Semeie nessa obra e seja abençoado. Pix da Fundação Reviver. São muitos que estão acompanhando a nossa programação e fazem parte e apoiam esta obra. Vamos pro WhatsApp aqui, vamos ver quem está nos acompanhando. Damião Silva, Deus abençoe, irmão Damião. Quem mais? Fran, lá do Rio Grande do Sul. Falando em Rio Grande do Sul, nós teremos o Celebra Nações. Acompanhe as redes sociais da igreja, o Celebra Nações. O tema vai ser povos sulistas. Atenção, povo do Sul, viu? Chimarrão, o churrasco. O que mais, Diego, que é típico lá do Sul? A bombacha que o povo usa lá do Sul, do Rio Grande do Sul. Tudo isso nós vamos conhecer. O Celebra Nações é um evento que acontece uma vez por ano aqui na sede mundial. E nós conhecemos um pouco da cultura do lugar. Já tivemos Celebra Nações África. Quem lembra? Vários africanos, dezenas deles, estiveram aqui louvando a Deus de acordo com a sua cultura, dançando. Foi uma experiência única, ímpar. Tivemos o Celebra Nações Paraguai. Então, teremos esse fim de ano agora, Celebra Nações Povos Sulistas. Continue acompanhando as redes sociais, que você vai acompanhar mais, vai aprender mais sobre tudo isso. Vamos para as mensagens. Osiel, que está nos acompanhando, Deus abençoe. Quem mais está na... envia mensagem para nós, o seu nome, qual cidade você nos acompanha, tá certo? Nosso número é 119-8292-3392. Mande a sua mensagem para nós. Maria Gabriela, paz do Senhor Jesus. Josefa Afonso e família estão nos acompanhando. A irmã Creuza está nos acompanhando. Deus abençoe a irmã Creuza, que está na audiência. Todos vocês que nos acompanham, compartilhe lá no seu trabalho. Olha, fale assim: eu estava vendo um programa de rádio ontem, abençoado. E aí você compartilha com o pessoal. Fala para eles fazerem download do nosso aplicativo e nos acompanharem em som digital 24 horas. Nós temos várias programações. Por exemplo, hoje à noite nós teremos quadro Sementes. O Evangelho não muda. Olha que tema importante. Eu e o Diego Calmon estávamos antes falando a respeito disso, de como hoje a igreja, muitas pessoas, né, dentro da igreja têm se corrompido, têm aderido a um evangelho que não é aquele que Jesus pregou. E nós aprenderemos sobre isso. Teremos o projeto Eu Mais Um, o Reino de Deus, a Justiça, a Verdadeira Paz. Temos o Culto no Lar, bloco de notícias para você ficar informado. Então são muitas informações. É uma programação que agrega muito na nossa vida. Então, por esse motivo, nós convidamos você a compartilhar, a fazer esse programa conhecido lá no seu trabalho, na sua família, nos grupos que você participa. Convide o povo para ouvir a voz da libertação. 20 horas com 53 minutos. Queridos, chegou a hora de você sugerir o louvor. Vamos lá? Estou com o WhatsApp em mãos aqui, aberto. Primeira pessoa que enviar uma sugestão de louvor, nós ouviremos agora, tá certo? Já que falávamos sobre missões, vamos colocar esse código. Escreva missões e o louvor que você quer acompanhar agora e nós reproduziremos. Nosso número 119-8292-3392. Então, primeira pessoa que escrever no nosso WhatsApp, missões e o louvor. Nós ouviremos agora. Estou aguardando o WhatsApp em mãos. Já várias mensagens chegando aqui, obedecer esses padrões, missões e escrever o nome de louvor, nós ouviremos agora, tá certo? Irmão Edson do estado do Ceará está nos acompanhando, Deus abençoe irmão Edson. Pronto, já chegou aqui, missões, Batalha de Josué, final do telefone 98, Zuleika, está escrito na descrição do WhatsApp, então vamos ouvir, missões, Batalha de Josué, missões é a palavra código e Batalha de Josué, é o louvor da nossa irmã Débora Miranda, vamos acompanhar. Pediu, tocou. Reconhecer que a luta que estou lutando tá difícil de vencer. Parece até impossível ver o fim desta batalha. O sol já está se pondo e continuo na fornalha. Não quero ficar mais nem um dia nesta agonia. Oro pra parar o sol e lutar enquanto ainda é dia. Peço, oh meu Deus, e é para a sua glória. Pare a lua onde estiver, vou em busca da minha vitória. Não, não quero ficar mais nem um dia nessa agonia. Olho pra parar o sol e lutar ainda é dia. Peço, oh meu Deus, e é para a sua glória. Pare a lua onde estiver, vou em busca da minha vitória. Como fui com Josué, eu tenho que reconhecer que a luta que estou lutando tá difícil de vencer. Parece até impossível ver o fim desta batalha. O sol já está se pondo e continua na fornalha. Não quero ficar mais nem um dia nessa agonia. Olho pra parar o sol e lutar enquanto ainda é dia. Em busca da nossa vitória, porque o nosso Deus, the God who we serve, he stops the sun for we fight. Olha, o Deus que nós servimos, ele para até o sol para nós lutarmos. Queridos, 20 horas 58 minutos, nós vamos às identificações das emissoras e já voltamos com todos vocês. No te muevas. Deus é amor. Atenção operadores, ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus é amor. Você ouve a Rádio Deus e Amor. ZYD 890. FM 100,5 MHz, Jacareí, São Paulo. ZYD 840. FM 93,9 MHz, Mogi Mirim, São Paulo. Ed Comunicações. FM 88,9 MHz, Cananéia, São Paulo. ZYW 640. FM 106,3 MHz, Sumaré, São Paulo. ZYK 535. Onda média 1.300 kHz. Amplitude modulada, São Bernardo do Campo, São Paulo. Rádio Adore FM. ZYD 947. 97.3 MHz. Seja bem-vindo. Esta é a maior rede de rádios que leva a mensagem de Deus para o Brasil e o mundo. 460 emissoras unidas em um só propósito. A voz da libertação. Deus é amor. Utilidade pública. Rádio Deus é Amor. Julho é o mês da conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, o Julho Verde. Este nome, câncer de cabeça e pescoço, pode confundir um pouco as pessoas. Afinal, dizer que um câncer está na cabeça ou no pescoço não é suficiente para dizer a localização exata dessa doença. Em geral, esses tumores atingem a língua, as amígdalas, que são as campainhas que a gente chama do modo popular, a faringe, a laringe e também a glândula tireoide. Apesar que esses tumores, mais comumente denominados como câncer de cabeça e pescoço, em geral eles excluem o câncer de tireoide. A maioria dos pacientes que têm o câncer de cabeça e pescoço, outra vez não incluindo a glândula tireoide, são homens no país. No Brasil, esse é o quinto tipo mais comum de câncer no sexo masculino. Os grandes fatores de risco para esses tumores são bastante conhecidos: o cigarro e o álcool. Quando a pessoa fuma e bebe em excesso, o risco de ter câncer de laringe chega a ser de 100 até 200 vezes maior. Felizmente, esse é um grupo de cânceres muito estudado e que tem recebido inovações importantes no tratamento e no melhor entendimento da doença. Pacientes que não responderam à primeira linha de tratamento, e que geralmente é a quimioterapia, têm um prognóstico ruim. Mas com o avanço de novas estratégias de imunoterapia, estamos descobrindo formas de tratar também esses pacientes. Ainda assim, e apesar desses avanços na doença muito avançada, a gente sempre reforça que no Instituto Vencer o Câncer, a melhor forma de combate a essa doença é a prevenção. Largue o cigarro o quanto antes. Um outro ponto muito importante é a higiene bucal. É fundamental, particularmente no câncer da cavidade oral, uma higiene bucal adequada, que é um fator muito importante e protetor contra o câncer dessa região. Além disso, outra medida fundamental é descobrir a doença o quanto antes. Pelo menos um a cada dois pacientes só recebe o diagnóstico quando o câncer já está em estado avançado. Isso porque nas fases iniciais, muitas vezes, tumores são assintomáticos, ou seja, não têm sintomas importantes. Quando causam algum sinal ou sintoma, geralmente eles aparecem com manchas brancas na boca, lesões que demoram para cicatrizar, nódulos no pescoço que permanecem por mais de duas semanas, mudança na voz como rouquidão e dificuldade de engolir. Portanto, para ter o diagnóstico precoce, é fundamental que quando a gente notar alguma dessas alterações, a gente procure o médico. Por quê? Porque o diagnóstico precoce, ele está associado diretamente a uma taxa de cura muito elevada, com tratamentos pouco complexos e poucos efeitos colaterais. Utilidade pública. Rádio Deus é Amor. Você sabia que com o aplicativo da Rádio Deus é Amor, você pode ficar conectado 24 horas por dia na nossa programação? Baixe agora na Google Play ou Apple Store. Digite Rádio Deus é Amor e faça já um download no seu celular. Rádio Deus é Amor, a voz da libertação. Vinte e uma horas, 3 minutos, programa Voz da Libertação. Você vai ficando informado, você vai aprendendo, e agora chegou mais um momento para nós aprendermos. É o quadro Família em Foco, pastor Lucas Reis. Aprenderemos sobre quando a chegada dos filhos provoca uma tensão no casamento. E aí, você tem filho? Gerou uma tensão no casamento? Você, de repente, vai ter filhos? Saiba que isso pode acontecer e nós vamos aprender agora como evitar, como sairmos dessa situação com o pastor Lucas Reis. A família é um presente de Deus. É projeto de Deus, porque foi Ele próprio quem a instituiu. Agora é hora de receber uma palavra para abençoar toda a sua família. Família em Foco. Rádio Deus é Amor. Olá, queridos irmãos. Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Deixe lá